Não é culpa do morro. Disseram que sou problema nacional só porque moro na favela. Foi um político cara de pau que botou o país na merda. Depois, botou a culpa em mim. E não posso nem me defender. Será que isso nunca tem fim? Do pobre carregar o Brasil no coração, na cabeça, nas costas e nunca poder comer filé. Como carne com osso quando posso comprar? Aí vem um engravatado de má fé, põe a culpa no meu morro. Eu morro, mas não assumo o que aquele corrupto fez. Sigo a vida livre e tranquilo. Penso e não me confundo. Um dia a favela terá a sua vez.